e a vinda parece estar bonita. Mas a ilusão de uma falsa paixão pode ser bem pior do que estar só. Sonhar, é preciso atuar assim.